Cessna 6251, clear to line up and take off runway 10. The wind is 1900 degrees at 6 knots. Ocean 6251, airborne at 25, calling on departure control 120.8. Have a nice flight and a good day, sir. 120.8, see you later, 6251. Good morning, Ocean S6251 on dial depart, leaving 2200 to flight level 360. Good morning, Ocean S6251, with the contact club level 360, clear fly direct dial detection. Clear direct dial 6251. Station 6251, currently restrict flight level 340 in the flight direction breed intersection. Flight direct breed and climbing restricted 340 Station 6251. Contact number 6 Center, frequency 125.1, is unable 133.25. 125.1 is unable 133.25, Ocean S6251. Muito bom dia, Web 6749, sente informação, hotel. Bom dia, Web 6749, copia o nível 340 para Guarulhos. Prossiga 6749. Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. O transponder é 5157 e o controle opera em 120.8, proteja. Teste autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Dael Leda Bridge. Transponder 5157, o controle Salvador 120.8, é 5749 na posição 10. Correto, Web 6749, só confirmando 5157 ao transponder, chame para acionamento. 5157 transponder, 6749. dia, Web 5717. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 340. Pela aerovia Upper Zulu 10 até a posição ESMAP e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5164, o controle opera em 120.8, cotejo. Correto, Web 5717, chamo para o acionamento no portão 2.